Me diz como é que eu digo aquilo tudo que eu queria dizer. Me liga se eu não ligo, que é pra gente poder se entender. Se tudo é tão difícil, depois fica mais fácil. Não anda um misto, a gente faz um rastro de amor. Na terra em que Deus abençoou a vida, arte, o sonho e esse amor, eu já não vivo sem você. Vem ver, vem, amor, vem correndo me abraça. Vem, amor, amor, amor, viver só não tem graça não. Vem ver que aqui ninguém fica infeliz. Oh, oh, oh, oh. Me diz como é que eu digo aquilo tudo que eu queria dizer. Me liga se eu não ligo, que é pra gente poder se entender. Tudo é tão difícil, depois fica mais fácil. Manda andar um misto, a gente faz um rastro de amor. Na terra em que Deus abençoou a vida, a arte, o sonho e esse amor, eu já não vivo sem você. Vem ver, vem, amor, vem correndo me abraçar. Vem, amor, amor, amor, viver só não tem graça não. Vem ver que aqui ninguém fica infeliz. Oh, oh, oh. Vem, amor, amor, amor, viver só não tem graça não. Vem ver que aqui ninguém fica infeliz.